145 mulheres são estupradas todos os dias no país. E o caminho para a punição é a denúncia. Veja com seus próprios olhos como a vida é complicada. Ela saiu pro trampo com a mente perturbada, nervosa com si mesmo e com a cara fechada, não querendo conversa, principalmente as fiada. Foi quando ela sorriu e olhou pro celular. Parece que o sol raiou em seu olhar. Uma simples mensagem fez seu dia clarear. Ele respondeu seu zap, mas deixou a desejar, porque ela esperava reciprocidade, uma via de mão dupla e questão de amizade. E realmente tinha bastante fidelidade, mas o tempo passou e restaram só saudade. Esse mano que era um parça da hora, firmeza, resolveu focar em si depois de sua tristeza. Coração despedaçado com toda certeza, indo em direção ao vento, nos olhos frieza. Ele já não queria mais aquela companhia, prometeu para si mesmo, disse isso um dia, que o jogo ia virar em toda rebeldia, ia sair de sua vida antes que tardia. Quem diria um fechamento que ele contou tudo, confiou de olhos fechados mais que todo mundo, dividiu vários momentos nesse submundo. Ela deixou se levar na ideia de vagabundo, eles já não trocavam ideia como antigamente, cada um pro seu lado, rotas diferentes, e os dois sempre estavam com ambos em mente, mesmo com toda a divergência, o amor está presente. Ele ouviu uma gritaria com voz de mulher, gritava por socorro numa construção escura. Por favor, me ajuda, toda ensanguentada a blusa. Eles se abraçaram, então começaram a chorar. Ele prometeu pra ela que ia se vingar. Todo dia no hospital ele estava lá, dando forças para a moça se recuperar. Com a mente abalada e forte depressão, altos exames e consultas e medicação. Ela de uma família pobre e sem condição, e ele decidido a fazer justiça com as mãos. Já colou na disciplina e pegou aval pra pegar esse otário e sentar o pau. Aquilo tinha te deixado fora do normal, peça na cinta e ainda atrás pra cortar esse mal. Daquelas juras que ele tinha jurado acima, se concretizou quando trombou na esquina. Ele descarregou o pente e sumiu na neblina. Foi pro inferno o desgraçado que estuprou a mina. Por um instante, um alívio, tudo se cumpriu. Mas tem outros milhões de jacks soltos no Brasil. Aqui se mata mais do que em guerra civil. Quem encontra esses otários, um tiro de fuzil. E eles finalmente juntos em um outro lugar. E seu amado esperando a poeira baixar. Afinal, tinha acabado de eliminar quem fez o seu amor sofrer, sangrar e chorar.